pera, para com isso aí, meu filho. Vocês querem uma fuleiragemzinha ou uma sofrência, hein? Joga a fuleiragemzinha pra galera, vai, Cezinha. Um, dois, três, ah! Sérgio Jonas esticado, é o melhor repertório do Brasil, hein? Alô, Yuri do Paredão! Paredão do Tomate! Olha só quem chegou com as amiguinhas. Quem? Daniela, Isabela, Mariana, quer quicar. A morena, Patricinha, a lourinha e Pina. Se sozinha é problema, imagina se juntar. De tsunami, terremoto, o mundo vai acabar. Quando elas descem, jogando a raba sem parar. Quando elas viram, empinam, empinam, empinam e jogam. Que o quê? Lá, lá no chão. Meucds.com. Aquele soninho, vai, vai. Olha a ETN Gravações. É Paredão do Tomate. Andrade da Luz, tudo CD. Olha só quem chegou com as amiguinhas. Quem? Daniela, Isabela, Mariana, quer quicar. A morena, Patricinha, a lourinha e Pina. Se sozinha é problema, imagina se juntar. De tsunami, terremoto, o mundo vai acabar. Quando elas descem, jogando a raba sem parar. Quando elas viram, empinam, empinam, empinam. Jogam! O quê? Lá,